na posição 03. Aguarde ingresso ao cliente Nefar. Cliente aguardando ingresso ao cliente. Toma o 1229, Dagmar, bota 1 para puxa o acionamento. Autorizado no táxi, gol 1229. Autorizado para táxi, gol 1229. Salvador, gol no 349, com 145 a bordo, 3 horas e 19 de autonomia, alterna com 5, pronto para o táxi. Dando táxi, a partir do Rio, deixando o ponto para pronto, gol. Olha, ajuste a última, estamos usando o chat. Cidade, reportado no ponto de pronto, gol no 349. Alpine Uniforme, ator. Na escuta, Alpine Uniforme. Alpine Uniforme, Boeing da Gol, taxiando para o ponto 0.0. O mesmo se encontra agora no través do portão 07. Após o mesmo, ingresse, parte 1 até o gate 03. Chame no término. Aproxima o ponto, atual, ponto, exato, lateral, alto. Fuga 349, autorizado em área de colagem soma 0, vento 310 graus, 029. Livre de colagem por soma 0, 1349. Táxi, gol 1229, está com 175 pés, eu estou também de 4 horas e 22, eu tenho galeão. Gol 1229, da táxi, a parte do Índia, ponto para a pista 10, suporte pronto, ajuste ao altímetro 1018, seguindo a retaguarda da aeronave no rebote, elas estão saindo agora do site 3, prosseguindo para o 03. Ok, isso aí é aeronave em reboque, até o ponto de espera da 120 para estar pronto do 1229. Alfa e Anthony Ford, imagine já na medida que possível, aeronave retaguarda para a decolagem. Transmitido para muito obrigado, boa vez, quatro nove. Você falou 0800, chama o professor Lador, 3 horas de escola. 5002, sobre a instaladora Terem 120, décimo 8. Curva esquerda, saída Momo, transição Batata. uma Honda 5577 com seu instalador opera em 120.8. Autorizado barreiras via rota do plano, combustível número 0 da colada 10, esquerda, Momo, transforma o TAP, transporta 5577, controle 208. Correto, chame para um pushback, passeira 2222. Bora. Gente, bom dia. Bom dia. 2221. 0221, autorizado, pushback e acionamento, chame o seu pai. Para a taxa 221. Seria o gol 9776? 9776. 1976 autorizado com o sistema 0, vento calmo. Autorizado com o 9776. Para o táxi, temos 4-8 no POV, 5 horas e 10 antena para Goiânia. 4-8-5-10 Goiânia, cruzado táxi a Fátima Luiz, sobre o ponto espera pronto, ajuste o altímetro no 018, 4-8-2-2-2. Agora a ponto espera pronto, 2-2-2-2. 3-1-7-1. Comandador, acho que não. Lambda 265, precisado com 610, vem amplo local. Ajuste altímetro 908. Força, Lambda 4. Lambda 225, solo ao 29, libera direito. Táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Pode ver lá, a última utilizada, acho que é a Lambda 225, foi a porta. 3131, que eu estou falando no 2008. 208, bom dia, tá? 31, Cachorro. Tá no 970 do Estado, utilizado com o 50, vento variável. Salvador, bom dia, será o 9972, está na final estabilizada em LS. Será o 9972, aguarde pista livre, ajuste a última pela boa noite. Aguarda pista livre, 1018. Será o 9970, solo 33, 10 primeiro direito, parte ideal, porque o parte 3 é infinito. 7, alfa, pelo para o parte 3, salva a frente, certo. Será 9972, avistado, utilizado pouso, pistão 0, vento variável 29. Livre o pouso 910, será o 9972. Alfa 1 3 6, ligar direita, caixa autorizado em Alfa, Kilo 4 3, 5 Romeu. Alfa Kilo 4 3, 5 Romeu, será o 5126, cruzado com fins, via Open 221, nível 300. Decolo 90, primeira curva direita, sem dar o número Elefa, porta os OP, 6701. 04, controle 130, falou. Escolha 5014. Azul 5126, a saída é apenas Azul 1, negativo, Azul 1 alfa, Azul 1, ele é a fotosó. Correto, chame para o que estiver esperando.